na calmaria, me deu uma explicação sobre essas atitudes, essa decisão. Sabe que são coisas que alucinam, elas vêm imediata, não se passa de fácil, se torna uma parada falsa, mas julga-se parada boa, só porque te alivia, te tira da dor, da maga mais, do benefício, ela que se envolve muito bem, mas rapidamente, independente de algo, droga dentro da sua mente. Você pode me chamar de jaguar a cada vez, te falo que tu és um vacilão, já me aloprei muito mais, pode crer, meu irmão. Você pode achar do que falo é besteira, besteira eu escuto a semana inteira, é só ligar a TV apenas por alguns instantes, vejo na TV somente a mentira, levando a discórdia, roubando essa cidadania. Verdadeiros safados como manchete de jornal, os verdadeiros responsáveis pela sua calmaria. Sua tentativa de alívio lhe torna um fraco dependente, não fique parado, véi, siga em frente. Mano, calmaria, vida vai levar. Parada feita errada, véi, pode te prejudicar. Mano, calmaria, vida vai levar. Parada feita errada, véi, pode crer, vou falar. Julgo nossas palavras serem construtivas. Queremos melhorias, não palavras fracas e abusivas. Batalhe sem intenção de foder os outros. Mostra o que tem pra mostrar. Não se ache um otário só porque você tem que fazer o certo. Nunca se esqueça de suas origens. Entro dentro da verdadeira história de seus ancestrais. Sabe da força que a gente tem, nada pode nos parar. Cada um faz a sua parte, é minha. Esse é o microfone na mão falando sempre a real. Se eu não fosse um rapper, talvez eu seria. Mano, calmaria. Mano, calmaria, vida vai levar. Parada feita errada, véi, pode te prejudicar. Mano, calmaria, vida vai levar. Parada feita errada, véi, falo somente pra te mostrar a real. Preste atenção onde mal se expressar. Você deve reagir, batalhar. Não fica parado, pensei sua mãe. E chegados, vendo o que está fazendo. Eu lhe digo, velho, oportunidade tu tá tendo. Código negro está estendendo a mão. Não queremos mais um irmão calmo, acabado em 7 palmos do chão. Pois numa decisão certa você pode voltar atrás. Com bagulho a mente você perde a paz e não larga mais. Pedimos para você perceber que cantar é o máximo que podemos fazer. Largue logo de espoiteiro, mata sem mentira, pancadaria, o crack, AIDS e cocaína. Essa é a merda de vida do nosso dia a dia. Estamos acostumados a viver nisso, eu quero mais pura harmonia. Se liga no toque, estou aqui te dando. Não pense, não pense que tudo é festa. Através dessa ideia estamos te passando a real lock. Eu estou te observando, se você, atenção, não prestou. Vejo que não tocou, a mente é sua. Tu faz o que ela está mandando. Mano, calmaria, vida vai levar. Parada feita errada, véi, pode te prejudicar. Mano, calmaria, vida vai levar. Parada feita errada, véi. Canudo e cachimbo, mal eu me sinto quando eu vejo um irmão se reduzindo a isso. Calmaria não é comigo, estudo, força de vontade, fazendo o contrário do que querem que eu faça. Sem dar motivo a essa desgraça, vou ir de frente nessa caminhada. Quero vencer, conquistar, vou rimar, ajudar o povo contra esse sistema injusto. Não vou ficar de luto, não quero ver um irmão morto por nada. Não quero ser mais uma, cair nessa cilada. Lani, sou eu, uma negra de atitude, lutando sempre em frente com toda a juventude. Mano, calmaria, vida vai levar. Parada feita errada, véi, pode te prejudicar. Mano, calmaria, vida vai levar. Parada feita errada, véi, pode crer, vou falar.